Masmorracast. Especial Stephen King. Stand by me, oh stand by me, oh stand, stand by me. You shake my nerves and you rattle my brain. Too much love drives a man insane. You broke my will, but what a thrill. Goodness gracious, great balls of fire. I let you love what I thought it was funny. You came along and moved me, honey. I've changed my mind, this love is fine. Goodness gracious, great balls of fire. Goblins and warlords come at the grand light, making a stand. The smell of death is all around. And at night when the cold wind blows, no one cares, nobody knows. I don't wanna be buried in a pet cemetery. I don't want to live my life again. É isso aí, nós estamos aqui com o nosso novo projeto, falando das adaptações do Stephen King, né? Falando um pouco dos livros, dos filmes, né? Vamos aos poucos comentando e vamos falar de toda a filmografia aí, o que saiu no cinema, na TV, das obras do Stephen King. E como eu tô sempre muito bem acompanhada, dessa vez eu trouxe muita gente legal aqui. O nosso querido amigo aqui, o Douglas. Aqui está o Douglas! Tem frasezinha, Douglas? Isso! Nossa, que... Pô, demorou, tá vendo? Perfeito. Com o nosso amigo aqui, o Mano. É bom você ficar longe do pedaço da Salém. Com o nosso amigo Franz. O medo como jamais visto. Caramba, hoje vai ser um negócio muito bom. É só isso mesmo. Isso é o Gil Gomes. Obrigada, Franz, obrigado. O nosso amigo Bruno. Horror a todos, né? O real é bom, mas o interessante é muito melhor. E pela primeira vez também conosco aqui o Rafael, que é do Ghostwriter. Salve, pessoal. E pra Stephen King, traição vem junto com pelo e sangue. Olha que legal. E é isso, cara. E a minha frase inicial aqui pro King é: esforce-se para viver ou esforce-se para morrer. Meu Deus. Muito horror. I don't wanna be buried in a pet cemetery. I don't want to live my life again. Oh no. Oh no. I don't want to live my life again. Como é que a gente pode começar? A biografia dele é tão conhecida, mas eu acho que vale a pena a gente, no primeiro podcast do projeto, a gente falar um pouco sobre a biografia dele. Quem quer começar? É Douglas, o historiador? Pode ser. Ah, cara, assim, o que falar do Estevão Rey, né, cara? O sujeito com mais de, sei lá, 500 milhões de livros vendidos pelo mundo inteiro, cara. Um dos escritores mais famosos do mundo, né? Com 50 romances. E o interessante é que é um escritor americano por excelência mesmo, né? Os temas comuns, né, dele são sempre muito bem característicos, né? Geralmente a história se passa numa cidade do interior, né? Ou numa comunidade rural, né? Tem sempre que ter aquela criancinha mais curiosa, mais chata, né? Nos filmes dele, nas histórias dele, né? Mas ele também teve uma infância problemática, né, galera? O pai abandonou, ele... né, a família, sim, né? E dizem até que teve um trauma de infância, né, com acidente de trem, não teve? Que um amigo dele foi atropelado, uma coisa assim do gênero. Isso. Um amigo foi atropelado por um trem. Isso, da obra dele tem um viés autobiográfico muito forte, né? Ele passa pela obra muitas das experiências pessoais. Então, geralmente, os protagonistas dos livros, né, eles são ou professores, porque ele foi professor, né, de inglês, ou são escritores, né, ou de repente se passa a história se passa em algum lugar sinistro que ele tenha visitado ou trabalhado como uma lavadora industrial, né, como The Mangler, né? Sim. Então, você vê que é um viés autobiográfico muito forte. Sim, né? Ou mesmo o pai de família, né? Que exato. Isso daí tá em muitas das obras deles, né? Questão da relação familiar, exatamente. Sim, e muitas vezes relação familiar mal resolvida, né? O que vocês acham? Assim, tem sempre aquele componente assim do marido que odeia a esposa e tal. O pai, às vezes, na maior parte das histórias, costuma ser uma figura até legal, né? Isso que é interessante. Provavelmente ele sente falta do pai, né? Ou sentiu muita falta do pai. Talvez seja por isso. Ele sente tipo iluminado, né? Mas aí ele é do mal, né? Não, mas aí que tá. No Iluminado, o livro, pelo menos, né, que é a versão do King, o garoto tem muita ligação com o pai, né? Já diferente do filme que o Kubrick simplesmente cagou pro background todo dos personagens, né? A verdade não é essa. Não diga isso. Mas é verdade. Mas eu entendo, né? Quando a gente for falar dos filmes, a gente entra melhor nessa questão. Mas é a verdade, né? Agora, eu gostaria de dizer uma coisa. O Stephen King, quando ele era mais novo, ele era super fã, muito fã de quadrinhos pulp. Muito bem lembrado. Muito bem como, lembrado. Por exemplo, Contos da Cripta e etc. Né? Que a gente vai até falar hoje de um filme que é uma série de contos dele, na verdade, que conta justamente isso, né? Que é o Creepshow, que é muito maneiro, né? Sim. Não, que é uma homenagem àquela EC Comics, né? Que acabou sendo extinguida lá pelo... como é que é um processo, né, que ela sofreu, né, e tal, achavam que influenciava mal as crianças, né, e acabaram, né, foi o maior sucesso e tal, os Contos da Cripta, essas histórias de ficção, né, essas HQs de ficção, e no final de contas, né, o pessoal achava que sugestionava as crianças, né, que não dava pra manter, né. Uma pena isso daí. É bom falar também no Stephen King, ele como escritor e como vários outros escritores, ele escrevia desde pequeno, que era uma característica que você vê em vários escritores de sucesso. Mas Stephen King tinha uma coisa que eu nunca ouvi, nunca vi em nenhuma biografia de autor. Ele também, quando pequeno, ele vendia essas histórias para os amigos deles. Desde pequeno. Vendia, né? Se não me engano, ele já sabia fazer dinheiro desde cedo, né? Já, a infância dele não é, tá longe de ser rica, era uma infância que precisava, obviamente, constantemente de um apoio. Até a adolescência e juventude dele depois de recém-casado, mas obviamente ele sempre soube ganhar dinheiro com o trabalho dele. Ele, se não me engano, foi proibido também de vender após um tempo que ele começou a fazer sucesso, a direção da escola proibiu ele de vender esse material, se não estou equivocado. Na escola. Isso, na escola. Fora da escola, estava tranquilo, mas já mostra a vontade dele em escrever, né? Eu lembro que escutei em vários lugares, assim, que também uma época ele acabou usando um pseudônimo, né? Porque estava enchendo o mercado de obras e ele acabou usando o pseudônimo de Richard Bachman, né? Isso, inclusive um dos melhores livros dele, na minha opinião, é com esse título, né? Com esse autor, na verdade. Desespero? Que é o Desespero, exatamente. Ah, que é muito bom, né? Sim. Que seria o filme ideal pro Clint Eastwood fazer, né? Mas se bem que agora tem também A Torre Negra, né? Stephen King produziu, escreveu tanto, mas tanto, que teve uma época que ficaram preocupados, os editores dele, de qualquer livro que chegasse no mercado, ia ter uma saturação para venda. Então eles acharam melhor, bom, vamos mudar um nome aqui, coloca como outro autor, para ver se não satura o nome Stephen King e você não perde mercado. Bom, um bom tempo na frente, depois um rapaz descobriu, fuçando na biblioteca do Congresso dos Estados Unidos, né, lá em Washington, de que na verdade era tudo do Stephen King. E aí ele meio que tentou fazer uma chantagenzinha básica, aí o Stephen King abriu pra todo mundo. Ah, fui eu que escrevi tudo isso. Ah, ele quis ganhar uma grana em cima disso, olha só. É, mas nada absurdo também. Não foi algo do tipo, vamos chantagear pra ganhar. Ele quis tirar uma vantagem, fazer um sucesso, porque foi ele que descobriu, mas logo se esvaiu essa vontade. É aquilo, né? O cara é workaholic, escritorholic, né, cara? Além de alcoólico depois, né? Mas, cara, ele trabalhava muito, escrevia muito, né? Muitos dos livros, inclusive, né? O próprio Debore, né? Que vai ser o Conta Comigo depois, né? Ele já estava escrito na época do... que ele escreveu o Iluminado, sabe? Uhum. Então muitas obras já estavam prontas, só aguardando publicação mesmo. Ele escrevia demais. Ele até, acho que é dele a frase, né, que ele fala. É um bom escritor, um aspirante a escritor. Tem que ler e escrever pelo menos de 4 a 6 horas por dia, no mínimo. Se quiser ser um bom escritor, né? Uhum. É impressionante, é impressionante. Sim, né? O Talismã também, né, ele escreveu bem jovem, né? O Torre Negra, né? O primeiro volume, né? Tanto que o pessoal sente muito a diferença, assim, do primeiro volume para os outros volumes, né? É, ele parou e voltou a produzir, né? E ainda tá sendo publicado, né? Ele ainda não tá uma obra concluída. Mas isso que o Bruno tava falando, né? Da paixão dele pelos quadrinhos, isso é interessante. A influência que ele teve, né? Da cultura pop mesmo, né? Vocês estavam falando dele escrevendo e vendendo para os coleguinhas dele, ele geralmente ia fazer o quê? Ele pegava um filme que ele tinha visto, ou uma história que ele tinha gostado, né? E reescrevia, né? Ou fazia, ou contava a história do jeito da cabeça dele, e o pessoal se amarrava, né? Ele começou fazendo isso, ele pegava a influência dele, do que ele tinha assistido, do que ele tinha lido, jogava pro papel, né? E vendia, e dava certo, né? Depois é que ele vai, claro, né? Vai evoluindo, né? Vai lapidando, vai trabalhando a escrita e começa a ter as histórias originais, né? Mas no começo era isso mesmo. Era história de quadrinho, filme de horror, que ele era fascinado, né? Exatamente. E ele também vai começar a ser descoberto pelo cinema, né? Porque o que ele tem de obras adaptadas não tá no gibi, né? Fazendo a piada pronta aí. Pena que nem todas fazem jus ao trabalho dele, né? Ele tem trabalhos maravilhosos, mas adaptações de, meu Deus do céu, extremo desespero, né? Sleepwalker! Exatamente. Nossa, velho. Nossa, mano. Dreamcatcher. Concordo, Dreamcatcher. Mas tem um que é muito bom, que todos odeiam, que é o Comboio do Terror, né? Que foi dirigido, inclusive, por ele mesmo, né? Puta que pariu. É bom. Como diretor, é um excelente escritor, fantástico. Exatamente. Pois é, a gente vai até falar um pouco mais disso quando chegar na parte do Iluminado, né? Porque depois ele quis que tivesse uma versão mais fiel ao livro dele, né? E deu no que deu, né? O Stephen King, eu acho que ele tem essa visão de que no cinema você consegue fazer exatamente o que está no livro, né? Só que talvez ele não entenda que quando você escreve, você tem que colocar mais diálogos, você tem que descrever mais, você, por exemplo, não tem o elemento da trilha sonora, coisa que um diretor de cinema de verdade, que o Stephen King não é um diretor de cinema, as pessoas veem isso no Comboio do Terror, é que a trilha sonora faz diferença, diálogos podem ser cortados e substituídos por outros elementos de cena, entre outras coisas, né? Então, o próprio background dos personagens você consegue trazer de outra forma, né? Mas enfim, isso aí a gente fala bem no Iluminado que praticamente rolou luta de boxe entre Stephen King e Stanley Kubrick, né? O conceito de adaptação, né? Pro cinema, né? Que ele não parece que ele não entende muito bem, né? Exato. Eu acho, assim, que o Zack Snyder seria um excelente diretor na cabeça do Stephen King, né? Que ele pega, faz fotocópia, né? O própria obra, o quadrinho, no caso, é o storyboard pro filme, né? Do Zack Snyder, né? O 300, o do Alan Moore, né? O Watchmen. Meu Deus, o Watchmen. O próprio quadrinho é storyboard pro filme do Zack Snyder. Então você não tem uma adaptação, você tem quase uma transcrição, né? É um troço meio complicado, né? Bom, talvez na cabeça do Stephen King seja por aí, né? É, porque talvez ele tenha aquele ciúme de que a obra é minha, você não pode mexer naquilo que eu bolei, entendeu? Porque é uma visão de quem escreveu o roteiro pro filme, né? Então ele talvez não goste disso, né? É aquela história de quem mexeu no meu queijo, né? Mas enfim. Autoajuda, não! Mas é, pô. Normalmente quem lê sempre enxerga o que está faltando no filme. É tudo aquilo que foi tirado. É, pior que é, Rafael. E isso faz uma diferença muito grande. Ou seja, caramba, cadê aquele personagem que também está dentro de uma obra que eu me apaixonei, mas ele apenas era um secundário? No cinema, às vezes, é necessário cortar, porque não tem tempo. É aquilo. As pessoas têm que entender que se você quer pegar o livro, você quer a história do livro, você tem que ler o livro. Você não tem que ver o filme achando que o livro vai ser exatamente igual. Não tem como, gente. São mídias totalmente diferentes. Mídia diferente, interpretação diferente, prazer diferente. Ponto. Exatamente. Ah, não, mas depende a gente também da escolha, né, do olhar do diretor, né, da percepção do diretor. Porque às vezes também o diretor, o roteirista, né, e tal, porque às vezes dependendo do personagem que ele remove, perde o sentido, né? A história, né? Às vezes aí vai ter a qualidade de cada um, né? Uhum. É, exatamente. Aí vai mais na competência de quem tá adaptando a obra ou não, né? Uhum. Então é isso. Você tem que... Quando você adapta uma obra, você tem que mexer nela. Não tem jeito. O nome já diz. É adaptação. Não é transcrição. O que acontece também é que a gente tá batendo hoje em dia com um problema crônico. Que seria, no caso, a predileção pelo cinema, em detrimento da leitura. Tem Exato. Muita gente que fica aguardando a saída de um filme para, após assistir o filme, talvez ir até o livro, ao invés de fazer o caminho contrário, que é você pegar o livro para ter referências para assistir o filme. As pessoas, principalmente... Oi. Ainda tem uma questão, né? Para você ter... Às vezes a pessoa não leu o livro original... Às vezes nem vê o filme, ele espera, sei lá, talvez o quadrinho do filme. Não botaram o Morro dos Ventos Uivantes com zumbis? Não teve isso? Tem, várias obras estão adaptadas agora para o terror. Terror não, misturado, fizeram... Né? Não é só o Morro dos Ventos Uivantes, cara. Até Machado de Assis, cara, Dom Casmurro e a Bruxa. Se eu me engano, Jane Austen tem umas duas ou três obras dela em zumbi, vampiro. Não, é Orgulho, Preconceito e Zumbis. E Zumbis. E Razão e Sensibilidade, Monstros Marinhos. Que é muito bom porque tem monstros de Cthulhu no meio. história né? Do Brasil, né? Independência ou Mortos, né? Isso também. Mas já é quadrinho, né? Uhum. Mas outra questão interessante também é isso da imaginação, porque o filme, no final das contas, é o produto, é o resultado que saiu, teoricamente, né, assim, no final das contas, da cabeça do diretor, né? Você, quando lê um livro, você imagina o personagem, sei lá, eu sempre imaginei que o personagem tal seria um excelente ator, fazia aquele tal ator, mas no final das contas, né, é um outro ator que faz quando a obra vai pro cinema adaptada, né? Então tem essa questão também, né? Um livro fica aquela memória afetiva, fica aquela nostalgia quando a gente leu, a gente imagina algo e no final das contas o filme não vai ser, nem tem como ser, né, a mesma coisa. Né? Uhum. Eu concordo, principalmente na questão dos atores mesmo. Acho que talvez quando é anunciado, vai sair uma adaptação do livro XYZ, aí, pô, os fãs daquele livro falam assim, pô, o ator tal não pode, o ator tem que ser esse, aí acaba não sendo. Por exemplo, o estúdio coloca o Tom Cruise pra fazer e os fãs falam, não, Tom Cruise não tem nada a ver com isso, tem que ser, sei lá, o Mel Gibson, por exemplo. E vem essa coisa toda, porque quando você lê um livro, principalmente, você imagina, você tem a sua... Você tem a sua interpretação daquela história. E o diretor tem outra, né? O roteirista tem outra. Então, cada um tem sua visão diferente da história, tem sua interpretação diferente, né? Isso que talvez gere essa discordância toda entre os fãs e os produtores de adaptações. E tem uma relevância muito grande. Um filme... O custo de um filme é tão grande que você tem que estar muito obrigatoriamente pensando no retorno dele. Um livro, sim. Não. Exatamente. Então, Hollywood, você tem que pôr lá o seu... Ainda mais se for adaptação de Hollywood, você tem que pôr lá o mega astro para poder ter bilheteria. Senão não vai chamar ninguém para a sala de cinema. A verdade é essa. O cara já chama, inclusive, a grana da produção, né? Se ele tiver escalado, né, para participar, né? lollipop, lollipop, oh, lollipop, lollipop, lollipop, oh, lollipop, lollipop, oh, lollipop, lollipop, oh, lollipop, lollipop, boom, boom, boom. Então, eu quero aproveitar aqui o comecinho para puxar o papo e perguntar para quem, né, teve a oportunidade de ler os livros de Stephen King. Eu não sei se o Douglas leu algum, na verdade. Ah, eu li há milênios atrás, na época da escola, o Da Que Era Estranha. Então, você, o primeiro livro que você leu, fala aí como é que foi a primeira experiência, se foi agradável, com quantos anos você tinha. Ah, eu tinha 15, 16 anos, uma coisa assim, cara. E o interessante desse é uma, até talvez, sei lá, se a gente viajar, é questão de contar uma história por meio de outras formas que não uma narração, uma narrativa de livro mesmo, como a gente está acostumado, né? Porque a história do Carrie se passa por meio de cartas, é notícia de jornal, sabe como é que é? É meio Drácula de Bram Stoker, né? Exato. Então, é o conto que já passou, mas é a visão teoricamente não subjetiva, né? Aquela visão jornalística, né? Do que está passando, né? Apesar de contar a história muito problemática de uma menina, né? Que teve um problema sério, né? Com o bullying, que nem era chamado disso na época, né? Uhum. É bem interessante, cara. E, aliás, esse foi o único livro que eu li, né? Então, do Stephen King. Eu vi os filmes mesmo. Te passaram esse livro na escola? Não, não. Eu sempre fui rato de... Eu era muito... eu tinha problema de saúde quando era moleque. Então eu não ia jogar bola. Eu ficava em casa cinza, né? Trancado num quarto lendo, né? Com 14 anos eu lia já jamais essas coisas e tal, né? Mas não passaram na escola, não. Né? Até porque Carrie, como livro... O livro Carrie, não agora o filme... Eu acho que pro adolescente e até o... Tá, adolescente em si, não é um livro fácil de ler. Ele não é, digamos, o cara que quer começar Stephen King, vai começar a ler Carrie assim, tem 15, 16 anos, não vai ser um bom início. Precisa um pouquinho de maturidade também para compreender certas coisas, né? Que é justamente disso. Por causa da narrativa mesmo. Por não ser um conto confuso, de primeira pessoa ou alguém contando. São trechos de como se fossem jornalísticos no início, né? Então isso acho que dificulta. Sim, é verdade. Nesse ponto, o livro Silent Slot, ele tem, digamos, um aprimoramento de Stephen King na escrita muito melhor, uma técnica de escrita muito melhor, que já cativa muito mais o leitor. Pra você, então, qual seria, assim, quem nunca leu nada do Stephen King, assim, quais seriam os livros mais bacanas pra iniciar, assim, um contato com... Porque, teoricamente, o universo dele também ele tá inserido em vários livros, né? Vários dos elementos, vários personagens reaparecem em outras obras também, né? No início, no fim, depois em... Sim. Ah, sim. Agora, para começar, eu diria que os contos são bons. Né? A Tripulação de Esqueletos e Sombras da Noite, os contos são bem interessantes. Acho que já você é uma leitura mais rápida, são histórias menores. E eu acho que o que revela o melhor do King, né? Que muita gente reclama dos finais. Ah, ele não sabe terminar um filme ou um livro, sai de um jeito. Que apesar, eu acho que muito disso vem dos filmes, não dos livros, das obras. Mas os contos, eles deixam aquela característica do tipo... O final é da interpretação também do leitor. Deixa pra ele uma coisa inacabada, aberto, né? Em aberto, e ao mesmo tempo não é um final feliz, muitas das vezes. E isso atrai bastante adolescente, né? Sim. Tá? Vamos continuando. Agora, então. De livro. Oi, desculpa, Rafael, fala. De livro, A Hora do Vampiro é um bom livro pra começar. Uhum, sim, concordo. Depois, Quatro Estações. Que quatro aí estações. Sai um pouco do terror, mas pega qualquer um. É, que são contos, na verdade, né? Que vem até o Conta Comigo, vem daí, né? Uhum. Bem. São quatro histórias, um conto um pouquinho maiores e que gera também o Sonho de Liberdade. O Aprendiz. O Aprendiz. E um que não virou filme foi O Inverno no Clube. Parece que vão transformar em filme, em série ou filme. Método respiratório, se eu não me engano. A gente podia falar também depois dos que a gente gostaria que visse adaptado, né? Eu tenho lá os meus que eu gostaria. Você, mano, qual que é o primeiro livro que você leu? Ah, esse é difícil. Olha, do Stephen King, né? Claro. Do Stephen King, Foi o Cachorrinho Samba. Eu acho que o primeiro que eu li foi Carrie também, mas eu não li todo. porque isso daí tem uma história que envolve uma menina da escola que eu estudava na época. E, enfim, deixa pra lá. Mas eu acho que o primeiro que eu li inteiro mesmo foi A Hora do Vampiro, e foi onde eu comecei a gostar dos livros do Stephen King. Minto. Agora lembrei. O primeiro que eu li inteiro foi A Coisa, e foi ali que eu comecei a gostar, porque antes eu tinha um preconceito foda, assim, com as histórias dele por causa dos filmes. Eu só conhecia os filmes e achava que, pô, se o filme é esse, imagina como é o livro, né? Pois é. Daí eu peguei por acaso A Coisa pra ler na biblioteca, uma certa feita, e foi ali que eu passei a gostar e, tipo, fui me interessando mais e li já... O que eu pego na mão dele, eu já li, assim. Só não li A Torre Negra ainda, e uma coisa ou outra por falta de acesso mesmo. Sim. Engraçado que você pegou A Coisa, que é um livro, pelo menos a primeira edição que eu peguei aqui, eram dois livros, eram gigantes. Eu até não, tenho. O que eu tenho são em dois volumes também. Mas quando eu li a primeira vez, era um livro só de lá das suas 600 páginas lá. Que dava pra... Dá pra matar uma pessoa com o livro. E aí você vê a dificuldade de adaptação pro cinema. Sim. De uma obra pra mais de 500 páginas. É complicado, sim, né? É, com certeza. E você, Franz, qual é o primeiro livro do King que você pegou pra ler? Ah, também foi A Coisa, o primeiro livro que eu li do King, também em dois volumes que davam quase 1.180 páginas na época. Uhum. Mais ou menos isso aí, o somatório dos dois livros. Foi a melhor experiência que eu tive assim, em matéria de leitura de terror, porque eu estava há bastante tempo também sem ler nada do gênero, eu estava, enfim, enveredado em outras áreas, e retomei a leitura com A Coisa, que na minha concepção, um dos melhores livros dele. Mas, para recomendação de início de leitura de King, de todos que ele já publicou, enfim, não li todos, mas dos que eu já li todos, eu recomendo... Sem a menor dúvida, A Espera de um Milagre, o antigo Corredor da Morte. O Green Mile, né? Isso, The Green Mile. É fabuloso, o livro é muito bom e, enfim, futuramente vocês vão conversar logicamente sobre ele, o filme também foi fantástico. Eu sou suspeito de falar porque eu sou fã incondicional do filme e do livro. Você pegou aquelas edições que saíam em jornal, né? Banca de jornal? E tal, eu peguei essas edições e eu na época que começou a lançar aqui o livro no país, edição, aquela tanta edição, os cinco que estavam sendo, os cinco ou seis, não me lembro, que estavam sendo vendidos na livraria, também depois, posteriormente, foi publicado em banca de jornal. Mas antes disso daí, eu consegui todas as edições em francês, né? O Corredor da Morte eu consegui ir em francês, porque na época estava chegando um porta-aviões aqui, enfim, a tripulação que passou o porta-aviões abandonou uma pequena biblioteca que ninguém fazia questão de ter, porque estava tudo em francês. Quando eu encontrei a Espera de um Milagre completo em francês, logicamente que eu tive que guardá-lo, né, e colocar na minha coleção, porque eu não tinha para onde correr. Muito bom. Que maneiro. Uma pergunta, você lê e fala em francês? Não, je ne parle français. Absolutamente nada. Malheureusement, oui. Sim, interessante. É só uma leve noção, mas eu guardei assim, eu guardei mais como colecionador, né? Como colecionador, da mesma forma que eu tenho A Coisa em espanhol, eu tenho em inglês também, então eu guardei, que até porque estava... relegado ao abandono, eu não vou deixar jamais uma obra do Mestre King jogada aos ratos, nunca. Apoiado! Então, não, e são edições bonitas, né, Franz? Eu lembro que eu já peguei algumas edições dele em inglês também. São edições interessantes, bonitas, né? As capas são legais, né? Fica bonito na coleção. Até os pocketbooks que são vendidos do King, eles têm um apuro muito grande na capa. Sempre tem uma ilustração bacana, eles fazem questão de... dourar ou pratear as letras, colocam um relevo. Então, até a edição mais barata, eles dão têm um certo cuidado, né? Não sei se, de repente, isso tem influência do próprio autor, mas é bacana, eu gosto bastante. Oh, legal. E você, Bruno, qual o primeiro livro? Olha, eu li o primeiro do Stephen King, foi Os Olhos do Dragão. Foi até uma edição bem antiga, que era uma capa branca, né? Hoje em dia eu vi outro dia numa livraria que é uma capa preta, diferente, né? Mas é de uma editora mais antiga. Eu li também pelo colégio, que talvez o Douglas lembre, né? A gente estudava no colégio que tinha uma professora de português e literatura que dava pontos para você se você lesse livros, né? Olha que e bom. Aí eu peguei, vi esse livro lá, na época eu gostava muito de livros de fantasia, tinha lido O Senhor dos Anéis, etc. Aí peguei, era adolescente, né? Peguei o livro, li e desde então gosto muito, entendeu? Muito bom. Uhum. Esse livro realmente, além do Talismã, né? Que ele acabou escrevendo em parceria com o Peter Straub, né? É bem fantasioso mesmo, né? O universo é bem de fantasia. Medieval, né? Sei lá, né? Capa espada, né? Interessante. Exato, é por isso que eu li, né? Na época eu lia muito livros de espionagem, né? Do Frederick Forsyth, né? Até mesmo por influência do Douglas. Um pouco de Agatha Christie, também pela influência do Douglas. Mas lia muito quadrinhos e literatura de fantasia, né? Porque eu jogava assim, muito RPG e etc. Então, tudo que saía, assim, de fantasia, que eu via e podia ler, eu lia. E qual era o problema? Os Olhos do Dragão foi assim. Naquela época, eu era muito cagão pra coisa de terror. Então, Stephen King, por isso que eu conheço pouco. Porque quando você vai formando, né, teu gosto, quando você é moleque, eu era muito cagão, cara. Então, terror eu evitava ler com essas coisas, sabe? Que coisa, depois, né? Interessante que hoje em dia, nossa, exato. Cara, é. Exatamente. Mas ele tinha medo da zebrinha do Fantástico e da transformação do Mênimo, pô. Mas a zebrinha do Fantástico é demoníaca, todo mundo sabe disso. Lembra? Cara. Coluna do meio. Porra, aquilo é assustador, cara. E aí depois Mênimo. Não, cara, porra. Mas é porque as transformações de CGI, cara, são assim, eu não tenho, assim, hoje em dia eu acho patético, né? Mas o CGI, assim, o não CGI, né? Aquela transformação artesanal, mais de um minuto pro Mênimo virar a porra da Pantera, aquilo me impressionou muito quando... Aquela mãozinha cheia de bolha, né, e tal. Exato, pô. É muito legal, cara. Eu gosto mais dos antigos, dos raízes, por causa disso, cara. Uhum. É legal, eu também gostava. Pra recomendar um primeiro livro pra galera ler do Stephen King, eu acho que passar uma coisa, um livro muito grande, o pessoal vai acabar achando que é tipo Senhor dos Anéis. Já não vou ler, é muito grande. Eu acho que talvez um livro mais curto seja melhor. Por isso que eu sempre recomendo O Desperado, que é muito bom. Inclusive tem um outro livro também que ele lançou como Richard Bachman, né? Não lembro agora o nome em português, que também é meio que uma continuação, uma história paralela desse livro também, que é muito legal, que eu também recomendo. Talvez o Justiceiros, isso, que é muito bom também, cara. Esses dois livros eu acho que são ideais para começar a ler, porque são livros curtos e que a história, pelo menos a mim, prendeu muito, entendeu? Então eu recomendo começar por esses. E você, Rafael, qual o primeiro livro do King que você pegou pra ler? Como o Bruno, eu li Os Olhos do Dragão, que eu recebi como presente de aniversário de 15 anos. E o engraçado nos Olhos do Dragão é que ele foge um pouquinho a temática, até porque ele fez esse livro para os filhos. Uhum. Porque esses livros ele não podia deixar pros filhos lerem, né? Então ele escrevia um que pudesse ser mais bem lido pelos filhos. E o que me espantou não foi exatamente a história, mas foi a narrativa, quando ele tocava no assunto, isso me cativou a tentar ler todos os outros. E aí daí em diante fui lendo o que eu podia ler. Até que a própria produção dele começou a cair, eu também parei de ler, não voltei mais a ler. Então, e o meu primeiro livro foi o Cemitério, né? E explodiu minha cabeça também. Eu peguei o livro em banca de jornal, assim, aquela edição bem tosca, né? Sabe, de papel... Do Estadão, né? Sei lá, papel jornal, né? Que chama aquele papel russo, né? E tal. E aquela folha pulp. Frágil. É pulp, né? Olha lá, pulp. É igual de livro de bolso, né? Aham, então eu peguei a edição e cara, eu não sei, assim, eu recomendo... Pra quem nunca leu, pegar esse livro pra ler, porque eu nunca fiquei tão tensa assim na minha vida como naquelas cenas que, tipo assim, ele ia abrir o caixão do menino e cortava pro outro capítulo, entendeu? Eu falava, caraca, o que aconteceu? Pelo amor de Deus, moleque! Muito bom, né? Foi atropelado, tá tudo mas já o livro, mas já, você tinha quantos anos quando você lia esse livro, Angélica? Ah, porque ele é bem pesado, né? Ah, mas eu sempre fui precoce, eu tinha uns 17. Tá grandinha já, né, e tal. Ah, né? Então tá bom, porque eu se você tem menos de 15, 14 anos, eu não recomendo começar por esse livro, não, entendeu? Ah, mas eu lia quadrinho de terror já desde novinha, de 12, 13 anos, aí, o Cripta do Terror e tal, eu pegava direto. Eu lembro até hoje que eu recebia meu salário, a primeira coisa que eu fazia era comprar salgadinho e quadrinho de terror. Mas isso aí, essa discussão, cara, eu concordo com a Angélica, porque hoje em dia... tá todo mundo muito preocupado. Ah, isso aí não faz parte da faixa etária. Cara, a gente via essas porcarias todas, via esses filmes que não podia ver, lia o gibi que não podia ler, lia o livro que não podia ler, e tá todo mundo aí, cara. Ninguém saiu no livro assassino psicótico, não. Viva os anos 80, né, meu? Sim! Que é essa? Mas vamos lá, então, falar, né, do que a gente gosta de tratar aqui no site, né, que é de cinema, né, e tal, e de adaptações. Então, a primeira adaptação da primeira obra... Opa, o cachorro, é o Cujo. É o Cujo. Ah, Deus. É o Cujo. Tem o mesmo tamanho. Segura o Cujo aí, segura o Cujo aí. Mas é o Cujo ou é aquele desenho da Disney lá do... São Bernardo da Disney, esqueci o nome. São Bernardo da Disney. Beethoven. É Beethoven. Caminho, se bem que o Cujo, ele começa com o Beethoven, né? É a maior propaganda pra vacinação, mas tudo bem, vamos checar lá. Dá uma botada aí, mano, se tiver o cachorro latindo, senão vaza pra gravação. Tá. Então, a primeira adaptação, o primeiro livro do Stephen King foi Carrie, né? No Brasil saiu como Carrie, claro, com subtítulo, Estranha. Né? A Estranha, né? É. De 76, direção do Brian De Palma, né? Com um elenco... Na minha opinião, na minha humilde opinião, sensacional, que é Sissy Spacek, né? Piper Lowry fazendo a mãe, a Amy Irving fazendo a amiguinha lá, que acaba, uma moça que acaba tentando ajudar ela a Sul, né? E tal. É. John Travolta, maravilhoso, fazendo um vilãozinho, né? É, a ideia do porco é dele. Pois é, que é o que a gente estava conversando, é uma história sobre isso, sobre bullying, né? É. E é daquelas histórias que a história é construída de uma maneira que você vê a moça sofrer tanto, sofrer em casa, sofrer o bullying na escola e tal, que tem a hora da vingança, né? E é impossível a pessoa assistir o filme e não olhar para o que vai acontecer e falar assim, ah, mata mesmo, né? Ou não, né? Mas vamos lá, o que vocês acham dessa primeira adaptação aí? Eu acho que muito famosa. Teve remake também, né? E tal. Tá pra sair, na verdade, o remake. Não, teve o outro antes, né? Teve um Carrie, que é a menina morena. Acho que é 2002. Isso. Ah, então, infelizmente, eu não vi. Carrie, não perdeu o Furacão. Nada. É, Carrie e o Furacão. É lindo, assim, é especial. É especial. Mas e aí, o que vocês acham? O que vocês têm a considerar sobre a primeira adaptação, né, e tal, de sucesso do King? Eu acho, assim, o livro, ele é mais apocalíptico, né, assim, pelo que eu me lembro dele, né, assim, a cidade inteira, né, morrem, sei lá, centenas de pessoas, né, talvez por questão de restrição orçamentária, muitas das cenas maneiríssimas, né, assim, que a gente... lê inesquecíveis, né, no texto do King, não passaram para o filme do De Palma. Por quê? Porque por questão de orçamento, né? Você pegar os poderes telecinéticos da Carrie e fazer ela manipular, sei lá, poste telefônico, né, tacar fogo em tudo, explodir tudo, isso tinha restrição na época, né? Então ficou mais... mais restrito ao ginásio mesmo, né? A ação no final, a vingança propriamente dita, né? Uhum. E, né? Mas ficou interessante. O filme é um dos primeiros filmes. O primeiro que eu vi foi o Conta Comigo, né? Do Stephen King. Mas esse foi um dos primeiros filmes que eu vi também. O Carrie, e inesquecível, jamais esquecerei também. Né? Ah, o sim. Terror, porque a menina, a Carrie. Ela é filha de uma maluca, insana, fanática religiosa, né? E então ela não teve aquelas explicações da vida, né? Ela não sabe nem o que é uma menstruação. Então ela tá achando que tá morrendo quando ela tem a primeira menstruação. Ela acha que tá morrendo lá no chuveiro, né? Na cena fantástica, inesquecível, do cinema, né? Você vê, ela acha que tá morrendo. E as amiguinhas dela ficam sacaneando ela, né? Jogando coisa nela. Jogando, né? A B, né? Exato. É incompreensão. É aquele dilema, né? Da adolescência, passar pela puberdade e não ter ninguém que a ajude, né? E na pele da garota, cara, que eu sofri um pouco de bullying na escola também, né? Então, a gente associa essas questões da adolescência, típicas da adolescência, né? Insegurança, é um medo do desconhecido, né? A gente associa esse tipo de coisa, o desconhecimento das coisas, né, com esse filme. É espetacular. Uhum. Eu acho espetacular. Sim, eu gostei também bastante. É difícil até a gente imaginar, né? Tudo bem, né? O foco não é esse, mas como será um remake, né? Uma outra atriz sem ser a Sissy Spacek, né? Fazendo a Carrie, né? A mãe também é uma atriz muito talentosa, né? Muito interessante ficou a interpretação da mãe, bizarra, né? Eu achei que esse olhar aí que o Brian De Palma deu para a obra do Stephen King foi muito, sabe? Muito bonito, inclusive cinematograficamente falando, sabe? Os ângulos, aquele negócio de dividir tela, sabe? Meu, impressionante luz, entendeu? O diretor não é qualquer diretor, não é um filme para televisão. É uma produção que tem bastante esmero, é uma produção que foi feita com bastante cuidado, principalmente na escolha do elenco. A Angélica disse isso, o elenco é perfeito. A Sissy Spacek, gente, ela, você olha para ela, ela tem cara de coitada. Mas no final, quando tem o plot twist lá no filme, gente, ela é um demônio pessoa, entendeu? Não, e a música, cada vez que ela aparece, tem aquela musiquinha dramática, né? Ou então a musiquinha, sabe, não sei, sabe, pra emular aquele sentimento assim de, ai, coitadinha, entendeu? Aí quando a coisa fica preta, começa aquela música mais pesada, né? O cara Hitchcock soube fazer. É, exatamente. Escolhe. Escolhe essa mente explodindo. E eu tô vendo aqui que tem a Nancy Allen, né? Que depois foi trabalhar no Robocop também, né? Agora, olha só, vocês falaram que teve um remake, na verdade foi uma continuação esse Carrie que vocês falaram. É Carrie 2, é uma continuação e não um remake, tá? Mas a história é a mesma, né? Porque no final a Carrie morre, né? Passa com algum componente a mais tecnológico aí, no caso, filmam, né? E mostram pra todo mundo numa festa, ela passa vergonha. O bullying é feito de outra maneira, já usando um pouco mais de tecnologia, de modernidade, né, e tal. É, afinal de contas, o bullying dos anos 70 era sangue de porco na cabeça. É aquilo, né, comunidade rural, né, aquilo que tá permeando a obra do Stephen King, né, muitos das histórias são em cidades do interior, né, então você tem fazenda, né, você tem aquela coisa toda, né, de cidade do interior fofoqueiro, todo mundo sabe da vida de todo mundo, né, que a gente até pode falar um pouquinho disso depois lá no filme dos vampiros, né, é bem interessante isso. Né? É o sangue do porco lá da fazenda, né? Do baile de formatura, né? Que vai causar o caos e horror total, né? É, pra galera, eu acho que é importante a gente dizer um pouquinho da história do Carrie, né? Ela é uma menina, como o Douglas disse um pouco atrás, ela não tem conhecimento de vida, né? Porque a mãe, ela é uma religiosa fanática, né? Não explicou nada da vida. Uma religião própria, viu? Ela é religiosa fanática de uma religião que não é os dogmas de outras religiões misturados, assim, que cria a religião dela. E totalmente extremista, né? Ela é... Enfim, não quero entrar nesse mérito aqui, porque senão pode causar desconforto em algumas pessoas que estiverem ouvindo. Mas, enfim... A mãe não explicou nada pra ela, nada. Então a menina tem que aprender tudo sozinha. E ao longo do filme, ela ganha um aliado dentro do colégio, que é uma orientadora educacional, né? Que. Professora de física, né? É de educação física, exatamente. Que direciona ela, tá, bota ela pra cima, né? Porque ela é uma pessoa muito retraída, muito coitada, muito sofredora, entendeu? Então ela começa a ter o personagem começa a ganhar muita força, né? Você vê que começa a enfrentar os bullies, começa a enfrentar a própria mãe, né? O que seria impossível, né? Começa a ignorar os castigos e aí o filme dá aquela reviravolta absurda. Ao mesmo tempo que os poderes começam a aparecer. Exatamente, exatamente. Ela junto, né, com a puberdade, né? Começa a isso. A Carrie é uma X-Men, gente. Ela... Uma coisa que eu tenho pra falar em relação ao livro e ao filme, né? Que eu lembro que na época, quando eu li o livro, a descrição da Carrie, ela tinha um problema de pele muito sério. Ela tinha muita espinha e tal, e no livro colocaram a Sissy Spacek linda, né? Tanto que uma das primeiras cenas do filme é as meninas no banheiro, né? E tal, e é muito bonita a cena, né? É muito poética, né? Só quero ver se um remake vai poder fazer a mesma coisa que fazia na década de 70. Com certeza não, duvido. Vai ser a menina que fez lá... Mostrar o que? Kick-Ass, né? Que vai fazer... Vestiário feminino de adolescente, hoje em dia. Do pescoço pra cima. Porque, não, parecem nuas, né? E tal, a Sissy Spacek. Alice, que também aparece nua, no frontal. Então, eu acho, a única coisa que eu achei assim curiosa é, claro, acho que não dava tempo, né, de mostrar isso daí, que a mudança dela no livro, a autoconfiança que ela vai adquirindo, ela vai, inclusive, a pele dela vai melhorando, a aparência dela melhora com o tempo, conforme ela vai acabar confrontando a mãe. No filme, o que acontece é que ela começa a usar um pouquinho mais de maquiagem, botar melhor o cabelo, se preparar pra festa. Ou seja, não dá, é um filme de 80 e poucos minutos. Ou seja, não daria pra... O que a galera tem que entender é que é um filme, gente. Se você quiser a história completa, o background perfeito de cada personagem, você tem que ler o livro, entendeu? Uhum. Não, mas a gente tem que fazer essa relação, pelo menos quem lembrar, senão não tem sentido, né? Afinal, que é um podcast de leitores também, não é nem só de cinéfilos. Não, mas eu acho o seguinte, foi dito no início desse podcast, é o seguinte, você tem que ler o livro antes, opinião minha também, concordo 100%, você tem que ler o livro antes para depois assistir a adaptação, e não o contrário. Uhum. Você assistir o filme e depois ler. Obviamente, eu já vi muitos filmes antes de ler os livros, tá? E por isso mesmo que li os livros, mas o ideal é que você leia antes para depois você assistir o filme, porque senão muitos detalhes você não vai perceber no filme, entendeu? Mas se for botar pau literatura e cinema, quem perde, hein, gente? Porque isso aí vale até um podcast. Porque, Mídias diferentes. São mídias diferentes. Eu não vou ter, digamos, a mesma característica num livro em relação aos efeitos visuais. Claro que eu imagino as coisas, mas às vezes vendo digamos, aquilo gerado em imagens bem feitas, é interessante isso, por exemplo. E não é só também a questão do visual, tá? Também tem o áudio, a trilha sonora, os efeitos sonoros, eles ajudam muito a compor uma cena, tá? Uhum. Exatamente. Sim. Quando a gente faz a fusão dos dois, principalmente quando as duas obras são de boa qualidade, se você tem um bom filme baseado em um bom livro, um ótimo filme baseado em um ótimo livro, o resultado é sempre maravilhoso. Você acaba armazenando um pouco do filme, e quando você faz uma releitura do livro, você aplica o que você viu ao livro. Você acaba... Eu vou sempre pensar, sei lá, o Gandalf vai ser sempre o Ian McKellen, o Frodo vai ser sempre o baixinho lá, enfim. Isso é só para você ter uma noção de que quando a coisa é bem feita, quando você tem materiais de boa qualidade e aplica isso de forma correta, os resultados se complementam, sabe? Se complementam. Eu acho que um bom filme, um bom livro, ou seja, um filme baseado em um bom livro, a tendência é você ter uma fusão ótima. Então o cara vai gostar de ver o filme porque gostou de ler o livro. É mais ou menos essa a premissa. Sim. E uma outra coisa interessante que eu vejo em Carrie, que para mim é fabulosa, e que o Stephen King ele aplica praticamente em todos os livros dele, é a abordagem humana, verossímil, sabe? Você crê que aquelas pessoas existem, porque ele não faz questão de esconder defeitos, ele não faz questão de esconder manias, excessos, enfim. Em todo lugar que a gente vai acabar encontrando uma pessoa fanática, religiosa, e em contrapartida o cético, o ateu, enfim, uma pessoa que sofre bullying, ou enfim, um condenado. São pessoas que eu acho que ele tira, como foi dito também no início do podcast, ele tira de experiência própria ou de pessoas que passaram pela vida dele e aplica com maestria. Carrie Estranha é um dos exemplos mais fantásticos da obra dele. Até porque o Franz é o primeiro livro dele, né? Então, como não é o primeiro livro dele? Primeiro publicado? Exatamente, exatamente. Primeiro romance. O primeiro romance dele publicado e primeira adaptação do cinema. E com isso você vê que ele realmente teve um cuidado espetacular para construir a Carrie, entendeu? Eu acho que o filme, ele é uma obra-prima esse filme, entendeu? Eu acho que não tem o que tirar, não merecia um remake, entendeu? Porque o filme, eu revi o filme pra gente gravar esse podcast e não vejo nada de errado para você refazer ele, entendeu? Então, a não ser a época, né? O pessoal tem isso, fala assim, mas tem que trazer pro pessoal da nossa geração. Eu acho que tem que acostumar a nossa geração a assistir coisas antigas, isso sim. Exatamente. Né? Então, por que que Star Wars pode continuar sendo feito se uma... não existe, entendeu? Então, as pessoas têm que se colocar na época, pô. O Indiana Jones, na época que foi feito, já se passava bem antes. entendeu? Ele foi feito nos anos 80, mas contava uma história dos anos 30 e depois dos anos 40. E por que que... E vão fazer remake por isso? Tem certas obras que não precisam de um remake. Você não tem como fazer um remake, por exemplo, de um, sei lá, na minha opinião, de Casablanca. Você vai pegar um filme que é um clássico, um filme de época, e vai fazer um remake pra agradar um novo público. Você vai colocar como? Humphrey Bogart de quê? Cara, vai colocar quem? Vou botar quem, cara? Pô, você vai botar o Will Ferrell de Humphrey Bogart? Nossa! Botar o Jim Carrey, pô. Brad Pitt. Brad Pitt, é. Que é o galã da vez. Pô, é... Mas as adaptações. Seria o George Clooney. Mas as adaptações não são especificamente se você vai, digamos, mudar a história para adequar as pessoas de hoje em dia. Mas é mudar o ritmo, mudar a forma de contar. Quer botar mais efeito especial. Poder fazer certas imagens e cenas que você não tinha condições de fazer antes e hoje você tem. E aí, em compensação, você tirar cenas que você poderia usar porque eram politicamente incorretas e hoje em dia você não pode. Ah. Existe, e vão existir problemas, né? Adaptações e coisas certas. Uhum. Agora existe a possibilidade. Não, agora... pior que eu vou morder a língua, porque a próxima... Quando a gente chegar no próximo, aí eu vou falar outra coisa totalmente diferente. Vão falar que eu sou louca aqui. Tudo bem? Com poderes telecinéticos? É.